pessoal, está no ar mais um podcast mais clandestino do mundo. Tem que esperar todo mundo dormir pra poder gravar e assim não ter nenhuma interferência. Ninguém venha me encher o saco. Porque a minha família, apesar de já saber que eu tenho um canal, não sabe muito bem o conteúdo desse canal. Mas vamos lá. Hoje é dia. Não é mais dia 19, dia 20 de outubro do ano da graça ou da desgraça de 2018. São 5:30, dia 20 já, portanto, o ano já tá acabando. Tô cansado para caralho. Pra caralho. Voltei do serviço. Tô cansado, embora não fisicamente, mentalmente. Porque o cara com a personalidade que eu tenho, a pessoa tão assim, tão isolada, tão, sei lá, tão ausente do, sei lá, tão solitária, ter que conviver com muitas pessoas, ter que falar com muitas pessoas, isso cansa tua mente de uma forma que, bicho, igual aquele filme Laranja Mecânica, que o cara é um bandido assassino e ele, numa experiência, sei lá, ele assiste várias cenas de violência explícita e depois dessa série de todas essas vezes que ele assiste essas cenas de violência explícita, ele muda sua personalidade totalmente. A única diferença é que até agora eu não mudei a minha personalidade, mas todos os dias eu estou sendo exposto a isso. E nem sei porque eu tô falando disso, se o assunto era outro. Ninguém levantou não, né? Vamos lá. Eu queria falar com vocês aqui de uma coisa que aconteceu comigo quarta-feira. Simplesmente o meu celular pifou por enquanto. Meu celular parou por algumas horas. E, cara, fiquei puto da vida. Fiquei não pelo celular em si, mas com tudo que esse aparelho proporciona, né? Como vocês já devem saber, eu gravo os podcasts através desse celular. Eu uso as minhas redes sociais através desse celular. Enfim, sei lá, pensei que tudo ia por água abaixo. Em meio a tudo isso, começaram a pipocar na minha mente aqueles pensamentos. Todos aqueles pensamentos negativos, crises existenciais, essa porra toda. Todos esses pensamentos na minha cabeça e que cheguei à conclusão de que sem todos esses meios, redes sociais, podcast, enfim, eu seria basicamente uma espécie assim de bicho do mato, vamos dizer assim. Como é que tem uma palavra japonesa que ikikomori, é uma palavra mais ou menos assim, uma pessoa que fica basicamente isolada do mundo dentro do seu cubículo da sua casa e não tem praticamente contato nenhum com o mundo externo. No meu caso, o que me impediria de ser um hikikomori seria o fato de que eu trabalho. Se bem que teve uma época da minha vida que eu estive bem perto disso. Uns 2 anos atrás. Ai, ai, ai. Então, voltando à história do celular, essas coisas aí. Começaram os pensamentos aí. Eu com medo de não poder mais gravar o podcast. Não consegui mais essas coisas aí. Aí tudo isso me levou à conclusão de que a única coisa que está me dando um pouco de, entre aspas, alegria são as conversas nas redes sociais, enfim, essas coisas, porque a única, mais ou menos essa é a única coisa que me faz perceber que eu ainda tô vivo, porque fora isso, bicho, eu não tô sentindo nada, nada, nada, nada, porra nenhuma. Sabe, eu tô descendo a ladeira, cara. Tô só caindo pelas tabelas. Eu não consigo ver nada de evolução na minha vida, essas coisas, né? Dá pra ver que esse podcast vai ser uma espécie de podcast divã. Ser podcast de deitar no divã e começar a falar tudo o que você tá sentindo. Mas eu Nada tá me interessando, nada, sabe? Estou me sentindo. Parece que a minha alma tá dormente. Ela está com todos os seus nervos, entre aspas, dormentes, sem nenhum tipo de, sei lá, de. De estímulo, vamos dizer assim. Tento fazer as coisas, mas me sinto sem aquela força de vontade, sem aquela, sabe, aquele tesão de vamos lá. Eu até que começo com alguma, vamos dizer assim, proatividade, com alguma produtividade, mas depois eu vou só descambando, só caindo. E sei nem o que falar. Mas pode ficar tranquilo, eu nem tô mais com vontade de chorar. O que eu tinha pra chorar, eu já chorei, então. Então tô tranquilo enquanto a isso. Parece que eu não consigo sair do lugar, não. Eu tento construir uma rotina mais produtiva, mais, por exemplo. Alguns meses atrás eu comecei a correr, a caminhar, mas umas 2 semanas eu já parei. Eu tô sem correr, eu acho que umas 4 semanas já. Começou assim, a minha psicóloga tinha me recomendado a caminhar. E no começo, nossa, era sábado, domingo, feriado. Eu só não corria durante a semana porque eu trabalhava. Mas aí depois disso, sei lá, bateu aquele desinteresse, aquele, sabe? Aí voltei estaca zero. E eu vejo que isso está acontecendo em várias áreas da minha vida. Assim, eu sei que algumas pessoas reclamam comigo quando eu tô fazendo alguma coisa, ajudando alguma pessoa em alguma coisa. As pessoas falarem, Você não se dedica, você não. Que eu não consigo dar o melhor de mim naquilo, mas sabe. É que, sei lá. Consigo. Assim, sei lá. Como vocês sabem, eu sou estagiário numa escola e esse estágio tá perto de acabar. O contrato tá prestes a acabar e enfim. Vou voltar àquela coisa de pegar currículo, essas coisas, mas eu não consigo me ver como eu vou estar daqui a 6 meses. Não consigo me imaginar no futuro, entende? Tanta gente com isso não é inveja, tá? Tanta gente que, sei lá, consegue construir um futuro maravilhoso, tem passou em faculdade, foi morar em outro país, enfim. E porque eu não consigo ter a mesma gana dessa pessoa, cara. Sei lá, parece que. Parece que eu tô com uma anemia, sei lá. Não consigo encontrar força de vontade pra fazer nada, parece que. Sinto muita força de vontade para fazer as coisas, mas em compensação a minha mente é aquela festa, aquele burburinho na minha cabeça. São várias vozes brigando entre si. Imagina a porra que é isso. Psicólogos chamam isso de pensamentos disfuncionais. Aliás, esses dias eu comecei a fazer a pesquisar na internet e eu comecei também a fazer uma espécie de relatório de pensamentos disfuncionais. Eu acho que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link com essa planilha, com os relatórios de pensamentos disfuncionais. É mais ou menos assim. Você passa por determinada situação que te causou desconforto, aí você vai lá e coloca, sei lá, acho que tem umas 6 colunas, sei lá. Onde você coloca uma série de coisas que desencadearam um determinado pensamento em você depois desse fato. E é isso. Vou pôr na descrição do vídeo depois. É aquela história. Eu penso muito e ajo pouco ou quase nada. Geralmente é assim, eu penso que já fiz determinada coisa, que já cheguei a tal ponto, mas na prática eu ainda não tô nem em 2%. Isso tanto para coisas boas como coisas ruins. Porque, de certa forma, se em alguns casos isso me prejudicou, como, sei lá, namoro, emprego, enfim, essa história de muito pensamento e pouca ação me salvou de várias vezes em que eu tentei findar a minha própria vida, né? Várias vezes eu pensei que eu já tinha concluído, mas eu nunca tinha chegado a tentar fazer. Antes daquela vez que eu já falei em outro vídeo. Mas não sei o que vai ser. Não sei o que vai ser. Não sei o que vai ser. Meu futuro é bastante incerto. Bastante incerto. Que a história não vai adiantar mudar presidente se você não se muda em primeiro lugar. Ai, ai. Esses minutos de silêncio durante o podcast deve ser algo terrível. Terrível. Aquela história, eu tenho tanta coisa na mente, mas não consigo expressar. Às vezes, pra fazer um podcast, eu tenho tudo preparado na minha mente, mas eu vejo que eu não consigo dizer nem 5% do que eu pensava em dizer, entende? Meio foda disso, que o único sentimento que pode-se dizer que eu ainda tenho é medo. Porque essa que nos últimos meses eu não venho sentindo nada, não tô tendo nenhum estímulo a nenhum tipo de sentimento por enquanto. Não me sinto alegre, nem triste, nem sei lá. Mas o único sentimento que eu tenho é medo. Por exemplo, medo de lugares com muitas pessoas, enfim. Coisa que me faz sentir alguma, sei lá, alguma satisfação é ficar discutindo política no Facebook. Sei lá, às vezes eu penso que falar desses assuntos pra mim é uma espécie de fuga emocional, né? E sinto que é pra muita gente também. As pessoas veem nesses assuntos a chance de escapar um pouco dos seus problemas, dos seus fardos emocionais. Porque, pouquíssimas pessoas pouquíssimas pessoas têm coragem de abraçar a própria solidão, entende? Porque quando a pessoa tá sozinha, sem nada, sem nenhum estímulo, não tô dizendo nem nenhuma pessoa conversando com ela, a pessoa pode estar sozinha e, por exemplo, usando a internet, enfim. Lendo um livro, sei lá, mas se a pessoa estiver totalmente só, sem nada, sem nenhum estímulo, ela olhar pra dentro dela mesma, e se essa pessoa não tiver uma inteligência emocional, uma estrutura emocional, ela não vai gostar do que vai ver. Ela vai se sentir pior ainda. E é mais ou menos assim como eu estou me sentindo. Apesar de não ter muitos amigos, eu sinto às vezes isso. Esse vazio imenso. Essa falta de esperança na vida, existe um cara de 21 anos, não viveu quase nada da vida. Aliás, uma das minhas maiores tristezas é essa. 21 anos e não ter tido muitas experiências, enfim. Mas também durante 21 anos eu sempre me auto-sabotei, né? Em várias coisas. Mas isso não vem ao caso. O que eu ia falar? 21 anos e já ter esse pensamento tão negativo da vida, enfim. Eu não posso cuidar de ninguém. O que eu tenho que procurar é em mim mesmo. Não adianta psicólogo, psiquiatra, não adianta curso, não adianta missa, não adianta culto, não adianta nada. Essa pessoa não encontrará ela mesma. Se a pessoa não se encontrar. E parece que eu não consegui me achar. Não consegui me encontrar. E pode ser que depois de eu fazer esse podcast falando isso, eu continue a minha. Meu lixo de vida sem nenhuma alteração, mas foi o que o que acabou foi o resultado. Uma simples falha no sistema do meu celular. Esse foi o resultado. Com relação ao celular, ele acabou voltando a funcionar. Tanto que eu tô gravando esse podcast dele, mas é aquela coisa, né? E sempre que acontece alguma coisa ruim comigo, eu desencadeio esses pensamentos. Eu começo a. Tal coisa ruim acontece comigo. Por que aconteceu isso? Depois por que aconteceu isso comigo? E depois por que eu já fico filosofando, já fico refletindo sobre a vida, por que eu estou aqui. Aí aquela ciranda, aquele vira uma bola de neve. Uma bola de neve que acaba. Que acaba estourando no meio do seu cu. Acaba te levando. Aí teu cu fica cheio de neve. Não sei se um dia. Isso vai ter fim. Se eu vou conseguir. Se eu vou conseguir sentir. Só isso, sentir. Capaz de alguém ouvir isso aí e querer cometer suicídio. Aí vem parente reclamar. É isso. Recado aí. Não adianta você procurar nada se você primeiramente não encontrar a si mesmo. Tem um trecho bíblico que eu acho muito correto que diz assim: não adianta o homem ganhar o mundo, mas perder a própria alma. Eu não estou dizendo isso do que diz respeito a céu, inferno, essas coisas não. Eu estou falando que uma pessoa pode ter uma vida de sucesso, essas coisas, mas se ela não se encontrar. Ela vai. Ela não vai conseguir ter plenitude, não vai conseguir ter paz interior, não vai conseguir ter essas coisas. Ah, tô aqui, tem tanto famoso que se mata, morre por overdose, essas coisas. Mas, no mais é isso. Esse podcast foi só pra falar dessas coisinhas aí. Eu vou parar de falar agora porque eu acho que a bateria do meu celular já vai pro beleléu e eu preciso gravar isso. Então, adeus. Lhes diz bom dia. Blue moon, you saw me standing alone without a dream in my heart, without a love of my own. Saying a prayer for someone I really could care for, and then there suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me, and when I looked the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Somebody whispered, please adore me, and I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my heart.